juntam as unhas. Quando o relógio bate às três, todas as caveiras imitam o chinês. Quando o relógio bate às quatro, todas as caveiras tiram o retrato. As caveiras apertam o cinto. Quando o relógio bate às seis, todas as caveiras jogam xadrez. Quando o relógio bate às onze, todas as caveiras sobem no ponto.